Cheiro 4, página 27, capítulo 2. Ayla viu mover a pesada pata do leão e arquejou, perguntando-se se o enorme macho podia ainda estar vivo com tantas lanças cravadas. Depois reconheceu a cabeça ensanguentada do lobo que se esforçava por sair debaixo da pata descomunal do leão e, sem saber se estava ferido, correu para ele. Revolvendo-se, o lobo libertou-se do peso do felino e, agarrando a pata com os dentes, sacudiu-a com tanta força que Ayla supôs que o sangue devia ser do leão e não dele. Ao cabo de um instante, Jondalar estava ao seu lado e caminharam até ao felino com um sorriso de alívio pelas palhaçadas do lobo. «Vou ter de levar o lobo ao rio para se lavar», anunciou Ayla. «Está coberto de sangue». «Lamento que tenhamos tido de o matar», disse Jondalar em voz baixa. «Era um animal magnífico e estava apenas a defender os seus. Também tenho pena. Recordava-me, baby, mas tínhamos de defender os nossos. Pensa que nos sentiríamos muito pior se um desses leões matasse uma criança», observou Ayla, observando o enorme predador. Depois de uma pausa, Jondalar disse: «Podemos ambos reclamar o animal. Apenas as nossas lanças o alcançaram e essa fêmea que está ao seu lado foste tu que a mataste. É possível que tenha ferido outra leoa, mas não preciso de reivindicar nada dela», disse Ayla. «Tira o que quiseres do macho. Eu ficarei com a pele e a cauda desta fêmea e ainda com as garras e os dentes como recordação». Permaneceram em silêncio por um momento. E depois Jondalar declarou: «Fico contente que a caçada tenha corrido bem e ninguém tenha ficado ferido. Gostaria de honrar estes animais de algum modo, apresentar os meus respeitos ao espírito do leão das cavernas e mostrar gratidão ao meu tótem. Sim, creio que devemos fazê-lo. É costume agradecer ao espírito quando caçamos uma presa e pedir-lhe que expresse a nossa gratidão à Grande Mãe Terra pelo alimento que nos permitiu reunir. Podemos agradecer ao espírito do Leão das Cavernas e pedir-lhe que renda graças à Mãe por nos deixar eliminar estes leões para proteger as nossas famílias e as cavernas». Jondalar fez uma pausa. «Podemos dar um pouco de água a este leão para que o seu espírito não chegue cedendo ao outro mundo. Alguns enterram o coração, devolvendo-o à mãe. Acho que devíamos fazer um e o outro por este grande leão que deu a vida para defender o seu grupo. Farei o mesmo por esta fêmea», afirmou Ayla. «Creio que o meu tótem do Leão das Cavernas me protegeu e, quiçá, também aos restantes. A mãe podia ter permitido que o espírito do Leão das Cavernas levasse alguém para compensar a perda do bando. Alegra-me que não tenha sido assim». «Ayla, tinhas razão». A jovem girou nos calcanhares ao ouvir a voz e sorriu ao líder da nona caverna que se aproximava deles. «Disseste, um animal ferido é imprevisível. E um animal com a força e a velocidade de um leão das cavernas, enlouquecido pela dor, seria capaz de qualquer coisa. Não devíamos ter pensado que aquele leão se ia embora porque estava ferido». Joharan dirigiu-se aos demais, que se haviam juntado para ver os leões mortos. «Devíamos ter assegurado de que estava morto. O que me surpreendeu foi o lobo», disse Palidar, olhando para o animal ainda coberto de sangue, sentado tranquilamente aos pés de Ayla, com a língua a pender de um dos lados da boca. «Foi ele que nos avisou. Mas jamais imaginei que um lobo atacasse um leão das cavernas, ferido ou não». Jondalar sorriu. «O lobo protege Ayla», explicou. «Pouco importa quem ou o que seja, se representar uma ameaça para ela, ele ataca». «Até mesmo tu, Jondalar?» perguntou Palidar. «Até eu». Seguiu-se um silêncio incómodo, até que Joaharan disse: «Quantos leões temos?» Havia vários felinos abatidos, alguns com mais de uma lança cravada. «Eu contei 5», replicou Ayla. Os leões com lanças de mais de uma pessoa deverão ser partilhados, determinou Joharan. Os caçadores decidem o que fazer com eles. As únicas lanças no macho e nesta fêmea são de Ayla e minhas, por isso podemos reclamá-los, disse Jondalar. Fizemos o que era necessário, mas eles estavam a defender a sua família e desejamos honrar os seus espíritos. Não temos aqui nenhum Zelandoni, mas podemos dar a cada um trago de água antes de os deixarmos ir para o mundo dos espíritos e enterrar os seus corações para os devolver à mãe. Os restantes caçadores assentiram. Ayla aproximou-se da leoa que matara e tirou o seu odre da água. Fora feito com o estômago bem lavado de um cervo. Tinha a abertura inferior fechada com um nó e a superior encaixada em redor de uma vértebra de cervo, com as projeções desbastadas e segura com um tendão bem atado. O orifício natural no centro dessa secção da coluna vertebral proporcionava um bocal muito útil. A tampa era uma tira de couro fina com vários nós, uns em cima dos outros, metida à força no buraco. Retirou a tampa de couro e encheu a boca de água. Depois ajoelhou-se junto à cabeça da leoa, levantou-lha e abriu-lhe as maxilas, despejando a água da sua boca na do felino. Damos-te graças, Doni, grande mãe de todos, e agradecemos ao espírito do leão das cavernas, declamou em voz alta. Depois começou a formar com as mãos os sinais mudos da linguagem formal do clã, a que empregavam para se dirigirem ao mundo dos espíritos. Mas em voz baixa foi traduzindo o significado dos sinais que fazia. Esta mulher dá graças ao grande espírito do leão das cavernas, o tótem desta mulher, por permitir que alguns seres vivos deste espírito tenham caído sob as lanças dos humanos. Esta mulher expressa o seu pesar ao grande espírito do leão das cavernas pela perda dos seus seres. A grande mãe e o espírito do leão das cavernas sabem que foi necessário para a segurança das pessoas, mas esta mulher deseja manifestar a sua gratidão. Virou-se para o grupo que a observava. Não o fizera como estavam habituados, mas era fascinante vê-la. E a sua pequena cerimónia fora do agrado dos caçadores, que, superando os seus temores, haviam conseguido que o seu território fosse um lugar mais seguro. Também compreenderam por que razão a sua Zelandoni, que era a primeira, tomara aquela mulher como acólita. Não reclamarei nenhum dos outros leões trespassados pelas minhas lanças, mas gostaria de as recuperar, disse Ayla. Como esta leoa só tem cravada uma lança minha, reivindico-a. Ficarei com a pele e a cauda, além das garras e dos dentes. E a carne? Perguntou Palidar. Vais comê-la? Não. Por mim, as hienas podem ficar com ela, retorquiu Ayla. Não gosto do sabor da carne, dos comedores de carne, e muito menos dos leões das cavernas. Eu nunca provei carne de leão, disse Palidar. Eu também não, interveio Morizã, da terceira caverna, que havia formado parelha com Galeia. Nenhuma das vossas lanças atingiu um leão? Indagou Ayla. Viu-os abanar a cabeça num triste gesto de negação. Depois de eu enterrar o coração, podem ficar com a carne deste, mas aconselho-vos a não comer o fígado. Por que não? Quis saber Tivonã. Segundo as pessoas que me criaram, o fígado dos devoradores de carne pode matar. Como um veneno, explicou ela. Contavam histórias sobre isso, principalmente a de uma mulher egoísta que comeu o fígado de um felino, um lince, creio, e morreu. Talvez o melhor seja enterrar o fígado também, junto com o coração. Faz mal comer o fígado de animais que comem qualquer carne? Perguntou Galeia. Penso que o fígado dos ursos é inofensivo. Os ursos das cavernas não comem muita carne e são saborosos. Sei de gente que comia o fígado e não ficava doente, retorquiu Ayla. Há anos que não vejo um urso das cavernas, observou Solaban. Já não há muitos por aqui. A sério que comeste carne de urso? Sim, respondeu Ayla. Ter-lhes-ia explicado que a carne do urso das cavernas era sagrada para o clã e comida apenas em certas festas rituais. Mas decidiu que isso os levaria a fazer mais perguntas e ela demoraria muito a responder. Olhou para a leoa e respirou fundo. Era grande e iria dar bastante trabalho a esfolar. Até apreciaria alguma ajuda. Observou os quatro jovens que lhe haviam feito as perguntas. Nenhum utilizara o atirador de lanças, mas, por certo, isso iria mudar. Embora não tivessem acertado em nada, haviam participado de bom grado na caçada, expondo-se ao perigo. Sorriu-lhes. Dou uma pata a cada um de vocês, se me ajudarem a esfolar esta leoa, sugeriu e viu-os sorrir. Terei todo o prazer, replicaram Palidar e Tivonã, quase em simultâneo. Eu também, acrescentou Morizan. Ótimo, bem preciso de ajuda. Depois disse para Morizan: Creio que não fomos apresentados formalmente. Colocou-se frente ao jovem e estendeu as mãos, com as palmas viradas para cima, no gesto formal de franqueza e amizade. Sou Ayla, da nona caverna dos Zlandoni, acólita da Zlandoni, a primeira entre aqueles que servem a grande mãe terra, companheira de Jondalar, mestre talhador de sílex, e irmão de Joharan, chefe da nona caverna dos Zlandoni, anteriormente filha do lar do mamute, do acampamento do leão dos Mamutói, escolhida pelo espírito do leão das cavernas, protegida pelo urso das cavernas e amiga dos cavalos, Winnie, Racer e Grey, e do caçador de quatro patas, Lobo. Isso bastava para uma apresentação formal, pensou, vendo a expressão do jovem. Sabia que a primeira parte da recitação dos seus títulos e laços devia parecer um pouco esmagadora. Os seus vínculos contavam-se entre os de mais alto cargo para os Zlandoni, e a última parte devia ser desconhecida para ele. Ele agarrou-lhe as mãos e começou a declamar os seus títulos e laços. Sou Morizan, da terceira caverna dos Zlandoni, disse nervoso. E pareceu ficar a pensar no que dizer em seguida. Sou filho de Manvelar, chefe da terceira caverna, primo de... Ayla compreendeu que ele era jovem e não estava habituado a conhecer gente nova e a fazer recitações formais. Decidiu facilitar-lhe a tarefa e deu por concluído o ritual de apresentação. Em nome de Doni, a grande mãe terra, eu te saúdo, Morizan, da terceira caverna de Zlandoni, disse, e acrescentou, e agradeço a tua ajuda. Também quero ajudar, ofereceu-se Galeia. Gostaria de ficar com uma garra, como recordação. Foi emocionante, ainda que não tenha acertado em nenhum leão. Um pouco assustador, mas emocionante. Ayla assentiu. Comecemos, então, mas tenham cuidado quando cortarem as garras ou os dentes. Não deixem que vos arranhem. Têm de ser fervidos antes de poderem ser manipulados sem perigo. Se fizerem um arranhão, pode transformar-se numa ferida feia, das que incham e supuram e deitam mau cheiro. Levantou a cabeça e avistou à distância várias pessoas que se aproximavam, vindas da Pedra Saliente. Reconheceu umas quantas da terceira caverna que não haviam feito parte do grupo que se juntara a eles antes. Manvelar, o homem forte e vigoroso que era o seu líder, encontrava-se entre eles. Ali vem Manvelar e outros, anunciou Tefona, que obviamente também os tinha visto e reconhecido. Quando chegaram perante os caçadores, Manvelar aproximou-se de Joharan. Saúde-te, Joharan, líder da nona caverna dos Zlandoni. Em nome de Doni, a grande mãe terra, disse, estendendo ambas as mãos. Pegando-lhes, Joharan devolveu o breve cumprimento formal de reconhecimento ao outro líder. Em nome da grande mãe terra, Doni, saúdo-te, Manvelar, líder da terceira caverna dos Landoni. Era um ato de cortesia habitual entre líderes. As pessoas que mandaste para trás informaram-nos do que estava a acontecer, explicou Manvelar. Há alguns dias que os leões andavam por aqui e viemos ajudar. Regressavam regularmente e não sabíamos o que fazer com eles. Parece-me que resolveram um problema. Vejo 5 leões abatidos, incluindo o macho. Agora as fêmeas terão de procurar outro macho. Talvez se separem e encontrem mais do que um. Isso mudará a estrutura do grupo. Tão cedo não voltam a incomodar-nos. Temos de vos agradecer. Pensámos que não poderíamos passar perto deles sem perigo e não queríamos que representassem uma ameaça para as cavernas das redondezas. Assim decidimos caçá-los e afugentá-los, sobretudo porque nos acompanhavam várias pessoas que sabiam manejar o atirador de lanças. E ainda bem, esse macho enorme, embora ferido, voltou a atacar quando acreditávamos que estava nas últimas, explicou Joharan. Caçar leões das cavernas é perigoso. O que planeiam fazer com eles? Parece-me que as peles, os dentes e as garras já foram reclamados e alguns querem provar a carne, respondeu Joharan. Tem um sabor forte, advertiu Manvelar, torcendo o nariz. Podemos ajudar-vos a esfolá-los, mas vai levar algum tempo. Creio que deviam pensar em passar a noite connosco. Podemos enviar um mensageiro para informar a sétima do vosso atraso. De acordo. Obrigado, Manvelar, disse Joharan. A terceira caverna serviu uma refeição aos visitantes da nona antes de estes se porem a caminho na manhã seguinte. Joharan, Proleva, o filho de Proleva, Jaradal, e a filha recém-nascida, Setona, sentaram-se com Jondalar, Ayla e a sua filha Jonaila na soalheira entrada de pedra, desfrutando da vista enquanto comiam. Quer-me parecer que Morizan está interessado em Galeia, amiga de Folara, comentou Proleva. Observavam o grupo de jovens, ainda não acasalados, com o olhar indulgente de irmãos mais velhos com família. Sim, concordou Jondalar, sorridente. Ontem ela foi o seu apoio. Caçar juntos e depender um do outro dessa maneira pode criar um laço especial. Embora não tivessem podido reivindicar um leão, porque nenhuma das suas lanças atingiu o alvo, mas ajudaram Ayla a esfolar a sua leoa e ela ofereceu uma garra a cada um. Acabaram tão depressa que vieram ajudar-me e eu também lhes dei uma pequena garra, pelo que todos têm recordações da caçada. Era isso que mostravam a noite passada, junto à cesta de cozinhar, disse Proleva. Dás-me uma garra para recordação, Ayla, pediu Jaradal. Obviamente o jovem escutara com atenção. Jaradal, são recordações de uma caçada, explicou a mãe. Quando tiveres idade para caçar, terás as tuas próprias recordações. Não faz mal, Proleva. Eu dou-lhe uma, disse Joharan, sorrindo com doçura para o filho da companheira. Também matei um leão. Mataste? Exclamou o rapaz de 6 anos, entusiasmado. E posso ficar com uma garra? Esperem só até a mostrar a Robnan. Não te esqueças de a ferver antes de lhe a dares, aconselhou Ayla. Era isso que ferviam Galeia e os outros ontem à noite, acrescentou Jondalar. Ayla insistiu que fervessem as garras e os dentes antes de os manusearem. Diz que um arranhão de uma garra pode ser perigoso se esta não for fervida. De que serve fervê-las? Indagou Proleva. Quando era pequena, antes de o clã me encontrar, fui arranhada por um leão das cavernas. As cicatrizes que tenho na perna são prova disso. Não me lembro bem de como recebi o arranhão, mas recordo-me de quanto me doeu a perna até sarar. O clã também tinha o costume de guardar os dentes e as garras dos animais, contou Ayla. Quando estava a ensinar-me a ser uma curandeira, Uma das primeiras coisas que Isa me aconselhou foi que devia fervê-los antes de os manusear. Dizia que estavam cheios de maus espíritos e o calor da fervura expulsava a malevolência. Não me admira que as garras estejam cheias de espíritos malignos. Basta-nos pensar o que esses animais fazem com elas, comentou para o Leva. Certificar-me-ei de que a garra de Jaradal é fervida. Esta caçada foi a prova definitiva da tua arma, João Dalar, disse Joharan. Aqueles que só tinham lanças provavelmente teriam sido uma boa proteção se os leões se tivessem aproximado, mas os únicos mortos foram com atiradores de lanças. Creio que isso levará mais gente a praticar. Viram-me a velar aproximar-se e cumprimentaram-no cordialmente. Podem deixar as peles de leão aqui e vir buscá-las à volta, propôs. Guardá-las-emos ao fundo do refúgio inferior. Lá o ambiente é fresco e podem aguentar-se alguns dias. Depois curam-nas quando chegarem a casa.